estabilizando na localizador, visual com a 10555, não sei o que da trip. Sensor trip 5515, agora com a torre 183. Torre 18. 3. Obrigado e uma boa noite. Boa noite. O 714 descendo 2000 pés está autorizada para o Oditoque, reporte no localizador. 2000 para o Oditoque, reporte no estabilizado no localizador. Vou no 714. Chovendo aí, né, Salvador? Aguarde. Trip 5515, cheque o trem na final. A final está travado. Fique livre o pouso, pista 1-0. Vento de 1-8-0, mas 1-0 nós, pista ainda. É, está dito livre pouso para o trip 1-8-0, 1-0 nós. Ruta final, trip 5545. Querido pouso, trio, vendo 180 graus, 10 mais, pista 10. Gente, esse brilho aí é o 3? Afirmativo. Trato. Pelo solo aos 06, livre à direita, táxi via Alfa Juliette para a remota, na minha escuta. Gente, remota, o 5515.